São trocentas pessoas morrendo, desistindo de viver e se perdendo. São trocentas pessoas que moram na rua. E você acha que a culpa não é sua? Já não posso ser uma pessoa bem melhor que saberia essa cartilha de cor. E de saber quem vai cuidar dos cuidadores quando estes desistirem da missão. São trocentas perversidades escondidas em cada canto escuro da cidade, apesar de conhecermos todos os pecados. Por autopreservação, resolvemos ficar calados.